Mais uma vez, muito bom dia. Sim. Então, tal como já foi apresentado. Parece que não estou a ouvir bem, não é necessário o micro? O Dr. Wilson está a falar. Sim. Espero que agora já consigam ouvir melhor. Eu tenho realmente essa dificuldade de falar de forma mais audível, às vezes. Pronto, então, como eu ia dizendo, eu estou aqui em representação, em nome do INSS, para falar de algumas questões que se prendem com a legislação atualmente em vigor sobre a segurança social. Importa dizer, em primeiro lugar, que abre precisamente portas para uma regulamentação sobre segurança social do ponto de vista da legislação atualmente em vigor. A Constituição da República de Angola, que no seu artigo 77 já estabelece aí a obrigação de segurança social. Ok? Portanto, para responder a este, a esta, a esta, ou seja, como uma forma de regulamentação do que vem aí estabelecido anteriormente na vigência da lei constitucional, foi então elaborada a Lei número 7/04, que é conhecida como a Lei de Base de Proteção Social Obrigatória. Okay? Que é conhecida como a Lei de Base de Proteção Social. Esta lei, dentre outras coisas, estabelece aquilo que é conhecido hoje como os dispositivos permanentes de proteção social. Então, nesses dispositivos permanentes, encontramos três níveis de proteção social. Isto é um nível de proteção social de base, aquele em que vão estar enquadrados pessoas como adolescentes, em situações de riscos, idosos, deficientes físicos, etc., etc. Teremos um nível de base de proteção social obrigatória, aquela que hoje é gerida pelo Instituto Nacional de Segurança Social. E teremos um outro terceiro nível, que é a de proteção social complementar, aquela que as empresas, e as instituições, de alguma forma, vão permitindo que os seus trabalhadores depois, tenham. Porquê? Precisamente porque algumas vezes, devido à natureza da própria lei, as pessoas pensam e podem parecer que não têm uma proteção assim muito, muito forte, na medida em que as pensões que são pagas podem algumas vezes se manifestar um pouquinho diminutas relativamente àquilo que as pessoas ganharam, na medida em que, do ponto de vista legal, se estabelece um limite de prestações a se pagar aos pensionistas de reforma, como é o caso, por exemplo, do artigo 10º da Lei 40, que estabelece que o número 2 deste artigo estabelece que existe um limite de prestações que é de 35 ou 36 salários mínimos nacionais. Então, o que é que andou a acontecer? Existem empresas que pagavam salários muito altos aos seus trabalhadores, salários até à volta de 2 milhões de kwanzas, 1 milhão e meio de kwanzas. O que é que se passou depois? É que, porque andou a haver situações que, de alguma forma, pareciam fraudulenta, de acordo à lei que foi elaborada em 2008, a Lei 40, ao Decreto 40/08, se estabeleceu um limite, um teto máximo para a atribuição dessas prestações, que passou a ser de 36 salários mínimos nacionais. Então, algumas empresas, e porque alguns poderiam talvez de alguma forma se sentir prejudicados face a essa regulamentação, então também houve a necessidade de estabelecer um outro patamar de proteção social, que é precisamente o complementar. Complementar para complementar, como o nome diz, complementar aquele que é pago pela entidade gestora de proteção social obrigatória. Ok? Sem entrar em muitos detalhes sobre a lei, sobre o decreto ou sobre a lei 7/04, eu gostava precisamente de passar para aquilo que é hoje conhecido como o fundamento da lei de proteção de base relativamente à segurança social estabelecida à base de todas. Esta proteção tem como fundamento a solidariedade nacional. Ok? Porquê? Porque nós sabemos que nem todo mundo, ao longo da vida, consegue, de alguma forma, formar um direito e depois vir, em forma de contraprestação, receber alguma prestação a nível do Instituto Nacional de Segurança Social. E podemos até não pensar já por aí. Basta pensarmos hoje no que acontece com alguns idosos que, de alguma forma, são desamparados pelas famílias. Vamos pensar também em alguns adolescentes que se encontram em situação de risco, deficientes e o resto. Em princípio, estes aí deviam ter uma prestação garantida por uma entidade, como é o caso do INSS. Mas porque existem fortes dificuldades em se estabelecer isso, então, já na altura da regulamentação, estabeleceu-se um primeiro patamar, que é a proteção social de base e que tem como fundamento a solidariedade nacional. Por que a solidariedade nacional? Precisamente porque essa proteção de base é garantida ou é assegurada com base nos impostos que todos nós, os cidadãos, pagamos todos os meses que recebemos alguma prestação. Ok? Então, é preciso agora nós falarmos da proteção social obrigatória, que na verdade, de alguma forma, é aquilo que mais interessa hoje, aqui para o nosso encontro. Por que eu digo isso? Precisamente porque a proteção social obrigatória é aquela que hoje é gerida pelo Instituto Nacional de Segurança Social e que, de alguma forma, levanta algumas questões precisamente no que se prende com a questão de contribuições e depois de receber alguma prestação em contrapartida quando a pessoa eventualmente tiver necessidade delas. Então, exatamente os benefícios que daí advêm. Então, o que é que surge normalmente quando se fala de proteção social obrigatória? É preciso, primeiro, termos em conta que a proteção social obrigatória tem como fundamento a solidariedade de grupos, ok? Por que é que se fala em solidariedade de grupos? Precisamente porque as contribuições que nós futuramente vamos receber não é fruto das contribuições que estamos a pagar hoje. Funciona assim essa solidariedade de grupo. Hoje, a camada mais jovem faz contribuições, certo? E, em consequência das contribuições que eles fazem, cria-se condições para pagar as prestações àqueles que já estão reformados, ok? E, futuramente, quando esses jovens que hoje estão a contribuir tiverem já aposentados, a camada mais jovem do futuro, não é? Estará a fazer contribuições para que esses jovens possam, de alguma forma, se beneficiar também de algumas prestações. Além dessa característica, precisamos também dizer que a proteção social obrigatória tem caráter comutativo e assenta-se sobre uma lógica de seguro. Este é um aspecto que, de alguma forma, nem sempre é bem compreendido. Por quê? Porque as pessoas olham para o Instituto de Segurança Social, olham para algumas instituições do Estado que estão vocacionadas a fazer esse tipo de prestações, como sendo aquelas que, de alguma forma, estão obrigadas, independentemente de qualquer condições, de fazerem pagamento de prestações. Mas não é bem assim. O que se passa é que esse caráter que a lei estabelece, não é? Um caráter comutativo e esse assento a uma lógica de seguro, faz-nos pensar aquilo que hoje as nossas seguradoras já fazem. É precisamente a partir das contribuições que hoje os trabalhadores e as suas entidades empregadoras pagam ao Instituto Nacional de Segurança Social, que podem no futuro vir a se habilitar a qualquer tipo de prestação. De outro jeito, não é possível. O que significa que se nós trabalharmos 20 anos e a nossa entidade, durante esses 20 anos, não fazer qualquer pagamento de contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social, quando nós tivermos com necessidade de receber qualquer tipo de prestação a nível da proteção social obrigatória, não será possível porque nós fugimos precisamente daquilo que estava estabelecido. Ok? Então, agora precisamos falar um pouquinho daquilo que são os regimes estabelecidos para os trabalhadores, ou seja, para esse tipo de contribuições. O artigo número 12, o artigo 12º da lei número 7/04, estabelece dois regimes de contribuição, ou dois regimes de proteção, não é? São eles o regime dos trabalhadores por conta de outrem e os regimes de trabalhadores por conta própria. Como podemos ver, quer dizer que são dois regimes diferentes de fazer contribuições, são dois regimes diferentes de se vincular à segurança social. E hoje é preciso termos uma coisa assente, é que independentemente do regime em que as pessoas estiverem vinculadas, se não cumprirem aquilo que está estabelecido, se não cumprirem a sua obrigação de contribuições, eles ficam de alguma forma impedidos de receber qualquer tipo de prestação. Ou, por exemplo, o regime dos trabalhadores por conta própria diz respeito a todos os trabalhadores por conta de outrem. Desculpa, o regime de trabalhador por conta de outrem diz respeito a todos os trabalhadores por conta de outrem, quer sejam nacionais ou então cidadãos estrangeiros residentes. Ok? Esse regime por conta própria de outrem tem como âmbito de aplicação pessoal os trabalhadores, ou seja, os cidadãos nacionais e os estrangeiros residentes que se encontram a prestar uma atividade a outrem. Então, às vezes podemos fazer alguma confusão relativamente a este âmbito pessoal. Porquê? Porque às vezes nós confundimos e tem surgido debates relativamente à questão dos funcionários públicos, mas de alguma forma a lei já resolve essa situação, estabelecendo precisamente que os trabalhadores, ou seja, os funcionários públicos são também enquadrados nesse regime de trabalhadores por conta de outrem. Este regime de contribuições de trabalhadores por conta de outrem tem precisamente um âmbito material de aplicação. Ou seja, afinal, quem e quando uma pessoa que estiver nas condições anteriormente aqui ditas poderá se habilitar a uma prestação a nível do Instituto Nacional de Segurança Social? Precisamente quando houver redução da sua capacidade ou dos seus meios económicos, né? E são, por exemplo, essa redução ou falta de rendimentos vão se dar na situação de doença, maternidade, risco de profissionais e acidentes de trabalho, invalidez e velhice, morte e desemprego. Agora, impõe-se de alguma forma falarmos daquilo que estabelece relativamente aos trabalhadores ou ao regime dos trabalhadores por conta própria. Os trabalhadores por conta própria também têm de alguma forma essa garantia de fazerem contribuições pessoalmente, porque sabemos que ao nível do nosso país, ao nível do Estado angolano, existem trabalhadores que são vinculados a determinadas entidades, públicas ou privadas. Mas também existem aqueles que, de forma isolada e sem qualquer vínculo laboral, têm um rendimento mensal e precisariam, precisamente, quando estivessem aposentados, ter algum tipo de prestação a nível do Instituto Nacional de Segurança Social. E são eles os trabalhadores por conta própria. Este grupo assentam-se ou incluem-se os engenheiros, os pedreiros, que não estejam vinculados a nenhuma outra entidade, advogados, que também estejam na mesma situação, médicos, engenheiros, e vamos falar de todos os outros tipos de profissões a título individual que não requer precisamente um vínculo com qualquer entidade empregadora. Portanto, este regime de trabalhador por conta própria encontra-se previsto pelo artigo 22, que estabelece o âmbito de aplicação pessoal. O artigo 22, digo, da lei número 7/04. Ok? Este artigo estabelece que estão abrangidos por este regime trabalhadores que exercem atividade profissional sem sujeição ao contrato de trabalho ou outro contrato legalmente equiparado. atenção, relativamente a essa questão, às vezes surgem algumas confusões. Por quê? Porque a lei diz que não é enquadrado apenas ao regime de trabalhador por conta própria aqueles que exercem uma atividade profissional sem sujeição de contrato de trabalho ou qualquer outro equiparado. Portanto, algumas vezes as empresas e as entidades, de forma a fugirem aquilo que está legalmente estabelecido para contribuições, costumam categorizar trabalhadores que até se enquadrariam, de acordo à última parte desse artigo, contratos legalmente equiparados a alguns trabalhadores ao regime de trabalhadores por conta própria. E o que prejudica, de que maneira esses trabalhadores, na medida em que eles ficam sem contribuições, e depois também têm dificuldades quando eventualmente precisam ou vierem a precisar de alguma prestação a nível do INSS. É preciso também dizer uma outra característica para que assim se clarifique esse âmbito de aplicação pessoal. Para além da característica anteriormente dita, é preciso que este trabalhador não se encontre inscrito no regime dos trabalhadores por conta de outrem. Ou seja, é preciso que se verifiquem esses dois pressupostos para que o trabalhador possa, de alguma forma, ser considerado ou possa ser enquadrado na categoria ou no âmbito de aplicação pessoal do regime trabalhador por conta própria, que são eles, exercício de atividade profissional sem qualquer contrato de trabalho ou contrato legalmente equiparado ao contrato de trabalho, bem como esses não se encontram inscritos no regime trabalhador por conta de outrem. Ok? Uma questão que provavelmente daqui a pouco poderá criar alguma polêmica é: então, e afinal, por que que não se enquadram alguns trabalhadores que exercem atividade por conta própria no regime ou de acordo com aquilo que estabelece o decreto número 42/08 de 3 de julho? Sendo certo que esses são trabalhadores que não têm sujeição a qualquer tipo de contrato, bem como não estão inscritos em outro tipo de regime. Eu falo isso porque hoje sabemos que, de alguma forma, embora exista já o decreto 42/08, alguns trabalhadores, por conta própria, ou a maior parte deles, ainda não estão inscritos ou não estão vinculados à instituição gestora de proteção social obrigatória. Mas esta não inscrição, esta não vinculação, é precisamente por força daquilo que estabelece o número 2 do artigo 22, que, ao dizer que a integração desses trabalhadores por conta própria no regime de trabalhador por conta própria é feita faseadamente, mas esse faseamento é determinado através do órgão de tutela do Instituto Nacional de Segurança Social, que no caso é o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Ok? O alargamento dos trabalhadores, ou seja, desse regime de trabalhadores por conta própria, ela vai ser feita tendo em conta a capacidade dos mesmos se vincularem. O que significa que nem todas as franjas da sociedade que, de alguma forma, exerçam alguma atividade por conta de outrem, em princípio, devem se vincular à instituição gestora de proteção social obrigatória a partir desse regime aqui de trabalhadores por conta de outrem. Precisamente porquê? Porque a lei já estabelece um limite. O limite é que esses trabalhadores manifestem capacidade para se vincularem. O que significa que se os proventos que eles recebem são irregulares, o que significa que se os rendimentos que eles têm durante o mês não forem contínuos, de alguma forma impede ou já coloca alguma barreira no sentido deles vierem a se vincular ao Instituto Nacional de Segurança Social, precisamente porque o Ministério, o organismo de tutela, ao fazer esse alargamento faseado, já vai também impor alguns entraves relativamente a esta situação. Ok? Bom, posto isso, eu acho que estamos em condições, com alguma forma assim mais leve, falarmos daquilo que afinal o decreto 42/08 de 3 de julho. Esse decreto resulta de uma conjugação de uma ou de uma combinação daquilo que é o artigo número 59 e do artigo número 1 do 59 e número 1 do artigo 22 da lei número 7/04. E por isso é que no artigo número 2 deste decreto número 42/08 de 3 de julho já se começa precisamente a estabelecer os pressupostos anteriormente estabelecidos na lei 7/04 como pressuposto para ser trabalhador por conta própria. E que são eles? Atividade profissional sem sujeição ao contrato de trabalho ou um equiparado. E também que este não se encontre vinculado ao regime dos trabalhadores por conta de outrem. Aqui esta lei, de alguma forma, com algum pendor mais alargado, estabelece afinal quando, e além desses que se estabelece no artigo anterior, quais são os outros trabalhadores que poderiam ser abrangidos por esse regime? E fala-se aí dos trabalhadores liberais, organizados em ordens ou associações profissionais, desde que não estejam abrangidos, obviamente, por um outro regime de proteção social obrigatória. Okay? Eu já aqui, de alguma forma, disse, afinal, quais são as características de um contrato ou quais são as características de um trabalhador por conta própria. Porque é que eu disse isso anteriormente? Precisamente para se evitar qualquer tipo de confusão. Hoje, mesmo algumas empresas que têm trabalhadores que, em princípio, são trabalhadores que prestam uma atividade contínua e regular, não só já para fugir àquilo que são as suas obrigações relativamente à segurança social destes trabalhadores, eles também, para fugir àquilo que está regulamentado do ponto de vista da Lei Geral do Trabalho, estabelecem alguns artifícios para categorizar alguns trabalhadores que inicialmente deviam ser considerados como trabalhadores por conta de outrem, como sendo trabalhadores por conta própria. E por isso é que este decreto estabelece que existem pressupostos para que um trabalhador seja efetivamente considerado por conta própria. E que são eles que este seja capaz de escolher os processos de produção e utilização dos meios que ele tem usado. A faculdade de subcontratar outras pessoas para a execução do trabalho que lhe é solicitado. Também, quando uma atividade não se integra na estrutura do processo organizativo e quando esse trabalhador eventualmente não estiver subordinado àquilo que são as hierarquias estabelecidas às instituições, então este trabalhador, em princípio, seria ou poderia ser considerado como um trabalhador por conta própria. De outro jeito, estaríamos aí perante um trabalhador por conta de outrem. Vou só vos fazer recordar de uma coisa. Às vezes aparecem pessoas que têm empregados em suas casas. E eu não falo de um empregado, falo de 3, 4 empregados. E esses empregados, em princípio, deviam ser considerados como trabalhador por conta de outrem. Okay? Aliás, porque o decreto 38/08, que estabelece o regime dos trabalhadores por conta de outrem, de alguma forma fala aí, de alguma forma assim, muito, muito tímida, não é? Dos trabalhos que as empregadas de limpezas realizam nas casas dos seus patrões, como sendo estes trabalhadores por conta própria. Mas é que essas pessoas, de outrem, é que essas pessoas aparecem, às vezes, a solicitar um enquadramento desses trabalhadores no regime de trabalhadores por conta própria, o que não é possível, ok? Não é possível. É preciso, antes também, dizer que este regime estabelecido no 42/08, por força daquilo que estabelece o artigo anteriormente aqui referido, eu refiro-me particularmente número 2 do artigo 22, não está a ser aplicado ainda na sua íntegra. Por quê? Precisamente porque o organismo de tutela compreendeu que no momento não era oportuno estabelecer ou abrir esse regime de trabalhadores por conta própria a todos os trabalhadores. É assim que criou dois grupos de ensaios que, no caso, ou no momento, são os músicos e compositores bem como os artistas plásticos. Por quê? Precisamente porque estes dois grupos estão enquadrados em associações bem organizadas, e essas associações permitem que eles façam as contribuições para a segurança social com alguma regularidade. E é preciso agora também clarificar que, se eventualmente alguém estiver enquadrado em dois regimes diferentes, ou seja, eu falo, vamos lá imaginar que o decreto 42/08 já estivesse a ser aplicado assim com alguma abrangência, e vamos lá pensar que haja alguém que esteja vinculado em dois regimes, que esteja, vamos lá pensar num advogado. Um advogado e que esteja, além das suas atividades liberais, esteja também vinculado numa atividade de uma empresa privada qualquer ou até um organismo estatal. A lei, este decreto 42, estabelece que, quando haver uma situação idêntica a esta, em que uma pessoa esteja vinculada ao mesmo tempo em dois regimes, em princípio deveria, ou em princípio deverá, escolher aquele que mais lhe favorece. Portanto, ninguém pode estar vinculado a dois regimes ao mesmo tempo. Ok? A obrigação de inscrição. Este decreto estabelece que é da responsabilidade do trabalhador, por conta própria, inscrever-se. Uma vez que a sua atividade é em princípio liberal, uma vez que ele não tem uma entidade empregadora, diferente do que estabelece o decreto 38/08, que estabelece que é da responsabilidade da entidade empregadora inscrever os seus a sua instituição bem como os seus trabalhadores, o decreto 42/08 estabelece que é da responsabilidade do próprio trabalhador inscrever-se no Instituto de Segurança Social. Okay? Agora, sabe-se que, por exemplo, quando nós inscrevemos, vamos lá falar em algum grupo, se vocês estiverem recordados, ou até podemos falar de um engenheiro em concreto que desempenha uma atividade liberal e que presta apenas serviço a determinadas entidades, se ele tivesse que se inscrever, vamos lá pensar que esse decreto estivesse já a ser aplicado assim, na sua plenitude, e ele tivesse que se inscrever ao Instituto Nacional de Segurança Social, em princípio, a participação de início de atividade dele mesmo seria feita por ele. Ou seja, seria ele que devia declarar ao Instituto Nacional de Segurança que eu, Manuel Almeida, comecei a atividade no dia X de Y. Por quê? Porque, precisamente, para se habilitar a qualquer prestação a nível do Instituto Nacional de Segurança Social, precisa-se que as pessoas cumpram um determinado prazo de garantia. Eu espero que, ao longo do nosso debate, falemos com alguma profundidade mais relativamente àquilo que hoje é compreendido como prazo de garantia. Porque, para qualquer prestação, não basta que esteja inscrito. É preciso que a pessoa tenha um início de atividade e já tenha também determinadas contribuições acumuladas. Aliás, porque nós inicialmente falamos que essas contribuições tinham caráter cumulativo e assentavam-se sobre uma lógica de seguro. Ou seja, se a pessoa não acumula determinado número de contribuições, pode ficar impedido de qualquer prestação no futuro. Então, o início de atividade, embora seja feita pelo próprio trabalhador, por conta própria, não é? Ele deverá fazer essa declaração com meio ou por meio de documentais pessoais e de natureza fiscal, ou seja, um engenheiro, um advogado, ou qualquer outra pessoa liberal, ou até mesmo, vamos pensar, naqueles que, de alguma forma, por meio de bancos, conseguem créditos e começam uma atividade por conta própria. Vamos lá pensar numa cantina, das que existem aí, num centro comercial qualquer. Eles têm um documento fiscal que, a partir da declaração deste, é dado como início, a data início da sua atividade. Portanto, é com base nos documentos pessoais e nos documentos de natureza fiscal que se deve fazer a inscrição ao Instituto Nacional de Segurança Social. mas devo recordar sempre que, de acordo com aquilo que estabelece o número 2 do artigo 22, tudo isso é questões a virem a se aplicar, porque hoje, infelizmente, por falta de uma orientação do organismo de tutela, ainda não tem sido aplicada na sua plenitude. E nos casos, por exemplo, daqueles trabalhadores que não tenham esse documento de natureza fiscal, a data de início da sua atividade será feita por ele mesmo, sem necessidade de apresentação desse documento ao Instituto Nacional de Segurança Social. As contribuições deverão ser pagas mensalmente, ok? Deverão ser pagas mensalmente. E agora, às vezes, eu vou falar só mais de duas questões que têm criado alguma confusão relativamente a essa questão. E eu penso que, na altura que a lei tiver a ser aplicada na sua plenitude, vão continuar a ser feitas ou vão continuar a surgir com algum pendor assim muito elevado. São precisamente relativamente ao regime de, ou seja, à base da incidência. Hoje, nós, por exemplo, com os trabalhadores por conta de outrem, nós não temos esse problema, porquanto o decreto 38/08 estabelece bem quais são qual é, afinal, a base da incidência das contribuições de segurança social para estes trabalhadores. Já relativamente à base da incidência dos trabalhadores por conta própria, a lei até diz, mas é que a questão não fica assim muito bem resolvida, porquanto a lei fala da remuneração que a pessoa declara, ou seja, independentemente da pluralidade da atividade que a pessoa desempenha e dos rendimentos que obtém ao longo do mês, na altura da declaração, estes serão tidos apenas em conta, ou seja, para cálculo da contribuição a pagar, serão tidos apenas em conta no máximo de 35 salários mínimos nacionais. Ok? 35 salários mínimos nacionais. Então, e sobre esse valor de 35 mínimos salários nacionais, em princípio, recai uma taxa contributiva de 8%. Do montante dessas remunerações, como anteriormente disse. E algumas vezes, quando eventualmente o trabalhador entender, poderá, junto da entidade gestora da proteção social obrigatória, solicitar que passe a fazer uma contribuição de até 11% desses rendimentos. Porque a lógica é: quem ganha mais, recebe mais, quem ganha menos, recebe menos. Ou seja, alguém que hoje ganha 35 mil kwanzas, quando e tiver 35 anos de trabalho, por exemplo, quando tiver que se habilitar uma prestação a nível da proteção social obrigatória, as prestações serão calculadas com base naquilo que eram as suas contribuições. Alguém que hoje ganha, por exemplo, 300 mil kwanzas, também terá uma prestação com base no salário que hoje ela oferece. Então, é só olhar para essa perspectiva que logo perceberemos que quem contribui com 11%, futuramente pode receber mais do que quem contribui com 8%. Muito obrigado e passo a palavra.